bebendo e bebendo por aí. E sei que não devia ter voltado, mas é que eu tenho outra vez o coração atropelado. Me desculpe se eu te amolo, baby, please, me decolo. Todo vestido bonitinho e não tenho onde cair. Todo vestido bonitinho e sem nenhum lugar pra ir. Eu tenho Fusca 69 que fala, tem headphone, toca fita e bota a mala. Eu tenho um quarto de gasolina no tanque, várias gatas do ranking. Ah, baby, eu tenho quase tudo que quero e só não tenho você. Todo vestido bonitinho e não tenho onde cair. Todo vestido bonitinho e sem nenhum lugar pra ir. Eu trouxe um vinho tinto barato, barato, mas bom, me disseram. Ainda tenho o queijo, queijo, aqui os amigos me deram. Ah, baby, eu tenho quase tudo que quero e só não tenho você. Ah, baby, eu tenho quase tudo que quero e o que me falta um dia eu sei que vou conseguir.